Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. E foi chamado o amigo de Deus. Vê-se então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo a ave, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Antes de encerrarmos de manhã, o nosso grupo Colossino Fernando fez uma exposição sobre qual é a motivação da fé. E ele respondeu a pergunta dizendo que a motivação é o amor do Senhor em sinceridade. Também, depois que encerrou a reunião da parte da manhã, várias pessoas vieram me dar conselhos de como fazer lá para aquelas árvores minhas darem fruto, fazer enxerto. Alguns me recomendaram arrancar fora e jogar fora a árvore, colocar uma nova. Mas eu pensei sobre isso, né? Vários conselhos importantes foram me dados para que o meu jardim possa florescer com frutos. E como nós estamos falando de frutos também, de fé, de obras, eu gostaria de fazer a mesma coisa, mas de uma forma, agora usando a palavra de Deus, onde nós temos umas afirmações feitas por Pedro, na sua carta, dizendo que se nós quisermos ser frutuosos, ou quisermos dar frutos, temos que seguir algumas diretrizes. Eu gostaria de ler quais são essas diretrizes, para também podermos aplicar isso em nossas vidas, uma vez que nós temos cantado, que nós devemos, com nossa vida, mostrar, com nossa vida, servir ao Senhor. Então, a passagem em 2 Pedro, capítulo 1. Que faz uma recomendação. A gente vê essa recomendação no capítulo, versículo 8, dizendo que se nós quisermos ser frutuosos, né, ou quisermos dar frutos e ser ativos, nós precisamos seguir algumas orientações das quais ele afirma aqui nesse texto. A primeira orientação está no versículo 5. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude e conhecimento. Eu vou, por enquanto, parar por aqui. Só um breve comentário. Diligência significa esforço. Então, a primeira coisa que ele fala aqui é sobre a necessidade de nos esforçarmos. Eu lembrei do barco do Otto, que o Otto deu o exemplo do barco hoje, né? E no barco ele deu o exemplo do remo. E se você não fizer força, quem já remou o barco sabe quanto é pesado remar, né? Então é assim na vida cristã também. Se nós quisermos realmente praticar, há necessidade de um esforço. Esse esforço é proveniente de várias situações. Pode ser um esforço, um esforço de tempo na questão de viagem, pode ser um desprendimento financeiro para a obra, pode ser um esforço de um cuidado com um irmão, com necessidade, assim por diante. A obra demanda esse esforço também. Junto com isso, demanda associar a vossa fé à virtude. A virtude e a coragem. Sem coragem não é possível. Virtude, eu estou traduzindo a palavra para coragem. Sem coragem não é também possível gerar frutos. Todos nós sabemos quão difícil é e quão desafiador é quando nós temos que levar o Evangelho ou a palavra do Evangelho para um conhecido, um vizinho, um amigo, ou fazer uma visita no hospital. Né? É uma situação sempre bastante... que demanda a coragem. Né? Demanda a coragem para o jovem, demanda a coragem para os adultos, demanda a coragem para todos nós. Outra coisa que ele coloca aqui como importante, como recomendação, é o conhecimento. A gente observa que nesse momento a gente está tendo contato com a palavra de Deus e nós vamos ganhando conhecimento das escrituras. Nós vemos aí vários irmãos e eu tenho observado que, especialmente os irmãos que se aplicam bastante no, até no ensino de compartilhar a palavra, normalmente eles estão com caneta, papel e se aplicam, estudam e se esforçam, né? Para adquirir também esse conhecimento, para compartilhar com os irmãos. Isso demanda, é algo importante nessa demanda. Também fala sobre a perseverança. Perseverança, todos nós sabemos, né, é não desistir, é continuar, porque as lutas são muitas, os desafios são muitos, e a gente tem que continuar. Principalmente aqueles que querem gerar frutos, eles demandam perseverança. Passando por cima só, né? Com a perseverança, a piedade, que é agradar a Deus, e com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. O alicerce disso tudo, por isso eu me lembrei desse texto, quando o irmão falou hoje pela manhã, o alicerce disso tudo, dessas orientações, é o amor. Se não tiver o amor como base, né, nós não vamos conseguir gerar resultados, não vamos conseguir gerar os frutos necessários para boa causa com o Senhor. No texto que temos diante de nós, aqui em Tiago 2, a partir do versículo 14, vimos hoje de manhã várias coisas. Já vimos no versículo 14 a 17 uma qualidade de fé, aquela fé que não está no interior, mas que apenas se expressa pelos lábios, uma fé por confissão. E nós temos visto no versículo 14 que essa fé, esse tipo de fé não se aproveita para nada, que não salva em nenhum sentido. Depois nós vimos nos versículos 19 e 20 uma segunda qualidade de fé, que simplesmente é ter alguma coisa por verdadeira, aceitar que aquilo existe, aqui no caso Deus. E nós vimos que também isso em si só, se fica por isso mesmo, não adianta. Essa fé também é morta. É interessante que esses trechos todos terminam com essa mesma frase. Versículo 17, é morta em si mesmo. Versículo 20, colocado em forma de pergunta, a fé sem as obras é morta. E nós encontramos isso uma vez mais também no versículo 26. Então, uma fé, seja qual qualidade que for, que não é comprovado por algo exteriormente visível, nesse caso as obras, não tem valor. Já falamos também das obras da fé, que vemos principalmente a partir do versículo 18 nesse trecho apresentado, são obras caracterizadas pela fé e que tem a sua origem, a sua motivação nessa fé que temos interiormente. E para exemplificar isso, agora nos versículos que temos diante de nós nesta tarde, a partir do versículo 21 até ao final, o Espírito de Deus nos dá dois exemplos do Antigo Testamento. Ele nos mostra, por um lado, Abraão, até o versículo 23, concluindo isso no versículo 24, E depois, no versículo 25, ele também nos apresenta Raabe, duas pessoas que não poderiam ser mais diferentes entre si. São pessoas totalmente opostas. E quando vemos aqui, então, Abraão, então diz no versículo 21, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? É interessante que esse mesmo exemplo é utilizado também pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos. E se nós voltarmos ou formos para lá, podemos até ir, em Romanos capítulo 4, versículo 2, diz ali, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ou seja, até o apóstolo Paulo aqui, ele reconhece da mesma forma que essas obras têm algum valor, mas esse valor não é diante dos olhos de Deus. Para Deus, a fé não precisa ser comprovada por obras voltadas para Deus. Mas, diante dos homens, a fé precisa da obra para se tornar visível, para se tornar algo autêntico, algo em que se pode, algo que é verídico, verdadeiro. E às vezes essas obras da fé demoram também para serem desenvolvidas. Tanto Paulo como também Tiago fazem referência a uma situação que nós encontramos agora no livro de Gênesis, no capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Aí diz, referente a Abraão, quando ele recebe a promessa da parte de Deus, que ele receberia um filho, já na idade em que isso não poderia ser esperado mais. Diz no versículo 6, e creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Aqui temos a situação que Abraão estava a sós com Deus. E nesse momento, quando ele recebe essa promessa, sozinho com Deus, ninguém vendo, durante a noite, ali ele creu, e esse fato diante de Deus lhe serviu para justiça. Ele foi justificado diante de Deus pelo fato de ter crido naquele momento. E essa é a verdade que o apóstolo Paulo nos mostra, a justificação diante de Deus. Agora, Tiago, ele nos mostra o capítulo 22 também de Gênesis. Nós precisamos abrir e conhecemos esse capítulo. Quando Abraão está oferecendo o seu filho Isaac. Essa é uma obra agora dessa fé, que mostra diante dos olhos dos homens que aquela fé era verdadeira, que era uma fé autêntica. E não lembro se foi hoje de manhã ou ontem que foi utilizado o termo boas obras. A palavra de Deus nos mostra também que para o crente existem obras qualificadas como boas. Mas aquelas obras que o ser humano, de forma geral, chama boas, não estão em voga aqui. Porque essas obras, agora dando um resuminho das duas pessoas, tanto de Abraão como de Raabe, as obras que essas duas pessoas fizeram diante dos olhos dos homens não eram de maneira alguma boas obras, não eram obras de caridade e nem uma qualidade boa. O Abraão, prestes a matar o filho, e a Raabe comete o crime de lesa pátria ou de alta traição. Então, esses dois exemplos, na verdade, eles nos mostram que a fé, primeiro, resulta em obras. E, segundo, que essas obras têm uma característica. E essa característica é que elas são obras da fé. Que elas procedem da fé, que elas são caracterizadas pela fé e que, por isso, comprovam a existência interior dessa fé. por isso também justificam diante dos olhos dos homens. Nur einen kurzen Beitrag dazu, was kennzeichnete dieses Werk des Glaubens, aber o que caracterizava a obra da fé de Abraão? Es war gehorsam gegenüber Gott. Era obediência para com Deus. Es war ein Wort, was Gott ihm sagte, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Era a palavra que Deus lhe deu, toma o teu amado filho, toma o teu filho que tu amas. Und opfere ihn auf einem der Berge, die ich dir sagte. E sacrifica-o sobre um dos montes que eu te mostrarei. Und 1. Mose 22 berichtete, und ging hin. E Gênesis 22 diz, e ele foi. Und machte sich sogar früh auf. E ele levantou cedo. Es war zunächst gehorsam. Era, a princípio, obediência. Aber aus Liebe zu Gott. Mas por amor a Deus. In beiden Beispielen, nos dois exemplos, war erst Glaube da, primeiro se fez presente a fé, der danach bewiesen wurde durch eine Handlung, que depois foi comprovada por uma atitude. In beiden Fällen stützte sich der Glaube auf Aussagen Gottes. Nos dois casos, a fé se fundamentava na palavra de Deus. Wir haben das im Fall von Abraham gelesen in 1. Mose 15. Nós lemos isso com relação a Abraão em Gênesis 15. Gott sagt etwas. Deus fala. Abraham glaubt, was Gott sagt. Abraão crê no que Deus diz. Und das hat Gott gesehen und das war für Gott so kostbar. E Deus viu isso e foi tão precioso para Deus, dass sagt, Abraham ist gerecht in meinen Augen. A ponto dele dizer, Abraão é justo aos meus olhos. Bei Raab, das werden wir noch sehen, war es ähnlich. No caso de Raab, que nós vamos ver ainda, foi semelhante. Erst war Glaube da, im Blick auf die Aussagen Gottes. Primeiro, houve a fé com relação ao que Deus falou, às promessas de Deus. Und dann handelte sie entsprechend diesem Glauben. E depois ela agiu de acordo com essa fé. Beide opferten etwas. Ambos sacrificaram alguma coisa. Und bewiesen durch Opferbereitschaft. E eles comprovaram por meio da prontidão em sacrificar. Abraham opferte. Através do sacrifício, eles comprovaram o amor. através do sacrifício, comprovar o seu amor. Abraham opferte, war bereit, seinen Sohn zu opfern. Abraão estava preparado, estava pronto para sacrificar o seu filho. Rahab opferte die Beziehung zu ihrem irdischen Volk. Rahab sacrificou as suas relações para com o seu povo. Beide glaubten Gott. Ambos creram em Deus. Obwohl sie keinen sichtbaren Beweis hatten. Embora não tivesse comprovante visível. Abraham glaubte Gott. Abraão creu em Deus. Im Blick auf seine Zusage für die Nachkommenschaft. Com relação à sua promessa em relação à sua descendência. Und in dieser Glaubenshaltung. E nessa condição de fé. Ging er hin nach Moria und Isaac zu opfern. Ele foi ao Monte Moriá para sacrificar a Isaac. Und bewies dadurch seinen Glauben. E com isso ele comprovou a sua fé. Gott, der ihm einen Isaac schenken würde, Deus que lhe daria Isaac, und der ihm dann auch nach 25 Jahren Isaac geschenkt hatte, e que depois de 25 anos realmente cumpriu a promessa e lhe deu Isaac, dieser Gott würde Isaac auch wiederbringen, wenn er Abraham ihn geopfert hätte. Este Deus também tornaria a dar Isaac, se Abraão o sacrificasse. Das war seine feste Glaubensüberzeugung. Essa era a sua convicção de fé. Und gemäß dieser Überzeugung ging er hin und handelte. E de acordo com essa convicção de fé, ele agiu. Er war bereit, das für ihn Liebste zu opfern. Ele estava pronto a sacrificar aquilo que ele mais amava, sacrificar para Deus. Gott, was Gott sagt, ist zu Herzen gehen. Aquilo que Deus fala toca o coração. Du hast deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten. Du não poupaste o teu filho, teu único. Dieser Sohn, auf den du so lange gewartet. Esse filho, pelo qual tu esperaste tanto tempo. Den du so lieb hast. Que tu amas tanto. Du bist bereit, ihn aus Liebe zu mir zu opfern. Você está pronto a sacrificá-lo por amor a mim. Diese Glaubenstat war in den Augen Gottes überaus kostbar. Essa ação de fé, atitude de fé, foi extremamente preciosa aos olhos de Deus. Jetzt sagt Jakobus, agora Tiago diz, durch die Bereitschaft von Abraham, Isaac zu opfern. Por essa condição de Abraão em sacrificar Isaac, wird jetzt auch vor Menschen sichtbar, fica visível também diante dos homens, der Glaube, der im Herzen Abrahams vorhanden war. Aquela fé que existia no coração de Abraão. Gott hatte ihn schon gesehen in 1. Mose 15. Deus já havia visto essa fé lá em Gênesis 15. Abraham, kein Mensch, den Glauben Abraham. Mas nenhuma pessoa, nenhum homem havia visto essa fé de Abraão. Aber in 1. Mose 22. Mas em Gênesis 22. Da wurde der vorhandene Glaube Abrahams sichtbar vor Menschen. Aí então se tornou visível aos homens a fé que havia em Abraão. Und insofern, aus der Perspektive Jakobus. E assim então, na perspectiva de Tiago, sagt er, hat das Glaubenswerk, die Opferung Isaaks, die Glaubenshandlung Isaaks, Abrahams Glück. Die Glaubenshandlung Abrahams, seinen Sohn zu opfern. Então, essa atitude de Abraão de sacrificar o seu filho Isaac, sie hat den vorhandenen Glauben vollendet. Completou a fé. Existia. Das steht am Ende von Vers 22. Der Glaube wurde durch die Werke vollendet. E isso está no final do versículo 22, que diz, foi pelas obras que a fé se consumou. Das ist aus der Perspektive des Menschen. Essa é a perspectiva dos homens. Aquilo que os homens podem ver. Der vorhandene Glaube wurde durch die Glaubenstat bewiesen. A fé que existia foi comprovada pelos atos da fé. Talvez pergunta-se, por que foi aquela a prova da fé de Abraão? Talvez os jovens tenham essa pergunta. Deus não poderia ter provado isso de outra forma, de outra maneira? Ele não poderia ter dado alguma outra prova para Abraão? Mas temos que nos lembrar qual foi o fato que Abraão creu. Quando vocês estão lendo Romanos capítulo 4 até o fim, vocês vão ver que o X da questão daquilo que Deus havia falado e que Abraão creu era que de um corpo amortecido Deus poderia suscitar vida. Ou ele creu que da morte Deus poderia suscitar vida. E para provar isso, esse fato diante dos homens, Deus dá exatamente aquela prova. Se ele oferecesse Isaac, se ele estava pronto para fazer isso, ele comprovou com isso diante dos olhos dos homens que de fato ele estava crendo que Deus poderia, da morte, ressuscitar o Isaac e dar vida. Então a prova foi exatamente aquela para comprovar o ponto em que Abraão havia crido. E assim funcionam essas obras da fé. Deus, ele prova essa fé à vista dos homens, exatamente em aquele ponto em que temos crido na palavra de Deus. Vamos ler em Salmo 76. Salmo 116, versículo 10. Cri, por isso eu falei, só o primeiro verso do primeiro versículo, primeira linha do Salmo 116, 10. Cri, por isso falei, versículo 17, oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Ratificando o que o nosso irmão Fred colocou sobre Abraão, sobre ele crer que Abraão, quando oferecia o seu filho, Deus o tornaria de volta, nós sabemos esta verdade através de Hebreus capítulo 11, né? Que pela fé Abraão ofereceu o seu filho, né? E creu que Deus o ressuscitaria dos mortos, né? Isso nós temos em Hebreus 11. É interessante nós vermos a trajetória de Abraão desde o momento em que ele creu e foi justificado pela fé. Na sua trajetória, quando é pedido o filho, Deus pede o seu filho, o seu único filho, no meio do caminho ele diz para os servos, Gênesis 22:5, disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. A ligação com o Salmo 116 está no fato de três coisas importantes que está ligado quando cremos. Quando nos ligamos a Deus através do crer. E exatamente os passos que Abraão dá manifesta essas três coisas que temos no Salmo 116 que eu li. É interessante nós vermos primeiro, diz, cri, por isso falei. A importância de falar. Tiago não está eliminando o confessar, o falar. O que ele quer sintetizar, frisar e colocar para todos nós, que é importante nós falarmos, mas também nós agirmos. Então nós vemos o primeiro passo é cri, por isso falei. Abraão creu em Deus e foi imputado por justiça. Depois quando lhe é pedido o seu filho pelo caminho, e ele vai levando o seu filho ao sacrifício, ele diz para o servo: ficai aqui, e eu e o moço iremos adorar o Senhor e depois voltaremos. Interessante que ele não diz: vamos lá adorar o Senhor e aí eu volto. Né? Então a fé, primeiro nós cremos, depois falamos. Então vemos Abraão dando este passo. Mas é interessante ele dizer que aqui nós temos o segundo passo, que é oferecer-te sacrifício de louvor. Nós vemos Abraão dizendo para os seus servos: iremos e ali louvaremos e voltaremos. A fé é primeiro crer, fala, né? Crie, e aí manifesta, por isso que falei. Depois, a adoração àquele a quem nos deu as bênçãos através da fé e ao Senhor. A adoração a Ele, a apreciação do grande Deus, do grande Salvador. O terceiro e último passo, confessando diante de todos, fazendo. Crie, por isso falei. Falamos, depois agimos, fazemos. Diz no Salmo 116, o salmista, diante das bênçãos que ele tinha ganho de Deus, né? Ele agora creu, oferece ao Senhor o louvor, a adoração. Quero ler o mesmo salmo que eu tirei aqui da folha. Diz a última parte: depois oferecer-te em sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Por isso Deus nos chamou para louvor e glória do Senhor. Deus, quando fez a primeira criação, Ele a criou para que o homem o adorasse, para que o homem o honrasse. Mas aí nós vemos o fracasso da natureza humana em Romanos 2, que tornou a glória de Deus em infâmia, né? Em vez de adorar, louvar ao Senhor, eles tornaram a glória de Deus em infâmia. E foi esse fracasso que nós temos até hoje. E o homem adorou mais a criatura que o Criador. Mas aqui nós vemos os passos da primeiro cremos, falamos, depois nós adoramos ao Senhor. Apreciamos a grandiosidade, a maravilhosidade do nosso Senhor, do nosso Salvador, a sublimidade que é este Senhor. E depois manifestamos tudo isso através dos nossos passos, através do que fazemos para Ele. Diz versículo 2, versículo 3, e último parágrafo: pagarei os meus votos ao Senhor, e que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Aí a manifestação dessa fé, através da ação daquele que tem fé no Senhor Jesus, ele manifesta a todos. E agora é uma nova criatura, manifesta através do fazer. Então, crie, por isso falei. Falar e fazer andam juntos. E é o que Tiago quer nos colocar nesta carta, neste capítulo 2. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 2 e 3, nós vamos ver que nós somos as cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Vós sois a nossa carta, lá no versículo 2 diz, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. porque já manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. A vida do crente é uma vitrine. A nossa vida é uma vitrine para o mundo. O mundo está olhando para nós. As pessoas à nossa volta, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, na parentela da família, estão olhando para nossas vidas, estão olhando para nós, para observar o que vão encontrar na nossa vida, o que vão conseguir ler, e aquilo que nós professamos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós falamos, como eu disse ainda há pouco, é importante falar, aquilo que nós falamos sobre o Senhor, sobre a palavra de Deus, sobre o caminho, vai ser ou confirmado ou negado pelas nossas atitudes, práticas, pelo nosso proceder diário, pelo nosso testemunho de vida. Daí a importância da coerência entre aquilo que eu creio e professo e aquilo que eu vivo e pratico no dia a dia. Porque não vai ficar inócuo, sem efeito. A minha vida ou vai confirmar o que eu digo que creio, ou vai negar e vai ser um mau testemunho, contra testemunho em relação àquilo que eu professo e à fé que eu afirmo ter. Em outro texto, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 16, um texto conhecido, Mateus 5, 16, diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, o nosso testemunho prático, a forma com que a gente anda e vive, as decisões que tomamos, as escolhas que fazemos diante do mundo, da sociedade, que os homens veem, vão ser um testemunho prático que vai apontar para Deus, na direção de Deus, ou pelo contrário, vai apontar para longe de Deus e vai até talvez afastar as pessoas do caminho, e por que não até da salvação? Porque se a pessoa ouve eu falar do Evangelho e vê na minha vida uma vida podre, nunca vai querer esse Deus. Agora, se pelo contrário, se eu pouco falo, mas a pessoa vê uma diferença na minha vida, vê luz no meu caminhar, vê algo que lhes chama a atenção, elas vão dizer, eu quero isso. O que é isso? Eu quero conhecer. Da onde vem? E aí vai ser a oportunidade para elas saberem que vem de Deus, do nosso Deus. Que é o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações e que transformou a nossa vida. E ainda tem um outro texto que está lá em 1 de Pedro. Capítulo 2, apenas para confirmar o que eu tenho dito, no versículo 12, que diz também assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, no mundo, né? Vivendo no meio do mundo, entre os gentios, entre os descrentes, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras em que vós observem. Se nós vivemos uma vida coerente entre aquilo que cremos e aquilo que praticamos, com certeza as nossas vidas serão para glorificar o nome do Senhor e aproximarão as pessoas da pessoa do Senhor Jesus e do caminho da salvação. Só gostaria de citar três versículos que antes do que vimos com relação à fé de Abraão. Hebreus capítulo 11, versículos 17, 18 e 19. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, Isaac será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Proponho fazermos uma pequena pausa técnica para analisar um pouco. E cantamos o estrofe 2 e 3 de 416. Agora só como é que é. 416, 412, 13. Estrofe 2, 3, 4, 5, 15, 16. Conforto desejo será que não estariam todos ali? E não estaríamos todos sendo abençoados? Onde está a nossa fé? A comprovação da fé. Então, muitas vezes, isso é bom, e temos bastante jovens, é bom sabermos por que nós nos reunimos desta forma. Nós nos reunimos desta forma pela fé. Assim como Deus falou a Abraão, aí você pergunta, mas como ele falou a Abraão? Ora, Deus falou a Abraão. Deus falava antigamente às pessoas, sonhos, falava às pessoas através de anjos, falava através de profetas. Deus hoje não fala mais dessa maneira. Quando alguém fala, olha, essa noite eu tive um sonho lá, um anjo apareceu para mim. Ele só podia ter sido um demônio. Hoje Deus fala através do Filho, que é a palavra. E se a palavra fala, se a palavra fala em 2 Timóteo, capítulo 2, então o Senhor está falando. A palavra fala a nós. Aí diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, no meio, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. O que é injustiça? Isso é aquilo que não é justo diante do Senhor. Aquilo que Deus não aprova. Isso é injustiça. Não é justo diante do Senhor. Não se ajusta com a palavra de Deus. Aí diz, continua. Versículo 20. Numa grande casa. A grande casa é a cristandade. Não somente há vasos de ouro e de prata, mas também há de pau e de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Nós nos separarmos coisas que não são justas diante do Senhor, erradas. Somos preparados para toda boa obra. É por isso que nós queremos nos reunir assim. Importante que cada geração, ou meia geração, já conheça de novo por que nós nos reunimos assim. Isso tem que ter base bíblica. E nós temos que conhecer os fundamentos na Bíblia. Agora, vamos voltar então ao texto agora. Eu só queria dar uma elucidação dessa questão de fé. Mas agora, voltando então ao versículo 24, nós temos que adiantar agora, porque o tempo é curto. Vedes 24, então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Isso aqui é um testemunho diante do mundo que nós somos crentes. Aí as obras e a fé corroboram, dando assim um testemunho claro. pertencemos ao Senhor. Gerne etwas zu dieser Quelle der guten Werke noch sagen. Gostaria muito de dizer alguma coisa sobre a fonte, a origem dessas boas obras. Wir haben ja in diesem Kapitel uns schon zweimal mit Liebe beschäftigt. Nós, neste capítulo, duas vezes já nos ocupamos com amor. Wir wollen uns noch einmal daran erinnern. Queremos nos lembrar mais uma vez. Vers 5 am Schluss. Do versículo 5 no final, da heißt es, oder wir lesen, lies noch einmal den ganzen Satz, ganzen Vers. Versículo 5: Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Da geht es um die, die Gott liebe. Trata-se daqueles que amam a Deus. In Vers 8 haben wir aus dem Gesetz gelesen, dem königlichen Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So tut ihr gut. E no versículo 8 nós lemos da lei régia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Yes. Zeigt Gott keine Werke mehr, den Armen Gutes zu tun? Agora Deus não mostra mais obras para fazer o bem aos pobres, den Armen zu speisen, para alimentar os pobres, sondern diese Werke, die bei Abraham und bei Rahab uns gezeigt werden, gehen aus einer besonderen tiefen Quelle hervor. Mas essas obras que caracterizam Abraão e que caracterizam Raab, procedem de uma fonte profunda. Und diese Quelle, Vers 5, e essa fonte, die Liebe zu Gott, é o amor para Deus, und die Liebe zum Nächsten, e o amor para o próximo. Wir sind also wieder bei dem angelangt, was wir schon am ersten Tag betrachtet haben. Nós acabamos retornando aquilo que nós já contemplamos no primeiro dia. Diese Beziehung, die wir nach oben haben zu Gott, essa relação que nós temos para cima, para Deus, und die Beziehung, die wir hier auf dieser Erde zu den Menschen oder zu den Nächsten haben, e essa relação que nós temos para com os homens, com os próximos, und das sind die beiden großen Beispiele für Werk des Glaubens. E esses são os dois grandes exemplos para a obra da fé. Was ist die Quelle des Werkes Abrahams gewesen? Qual foi a fonte para a obra de Abraão? Liebe zu Gott. Amor para Deus. Gott sagt ihm etwas. Deus lhe fala algo. Und seine Liebe zu Gott brachte ihn dazu, das zu tun. E o seu amor para com Deus o leva a agir. Durch seinen Gehorsam, por meio da sua obediência, zeigte er, dass er Gott liebte. Ele demonstrou que amava a Deus. Und was sehen wir bei Raab? E o que nós vemos em Raab? Sie zeigte Liebe zu den Kundschaftern des Volkes Gottes, zu den Boten des Volkes Gottes. Ela demonstrou amor para com os emissários do povo de Deus. Wir wollen es auch anwenden, Liebe zum Volk Gottes. Queremos aplicar assim amor para com o povo de Deus. Das ist die Quelle letzten Endes. Essa é, por fim, a fonte des Werkes da obra da fé. Die das Fundament ist der Glaube, die Beziehung zu Gott. Das Fundament. O fundamento da fé é a relação para com Deus. Und so kann auch bei uns können bei uns gute Werke hervorkommen. Então, assim também em nós podem ser suscitadas, podem surgir boas obras aus der Beziehung, die wir zu Gott haben als Gerettete, do relacionamento que temos para com Deus como salvos, durch den Glauben natürlich, Pela fé, naturalmente. Aber zweitens aus Liebe zu Gott und zu seinem Volk. Mas também, em segundo lugar, por amor para com Deus. Existem no nosso meio essas obras hoje ainda? Ich denke an eins, die Liebe zum Volk Gottes. Eu lembro de um, o amor para com o povo de Deus. Übt ihr hier in Curitiba aus? É esse amor praticado em Curitiba. Dass ihr so viele hier aufnehmt, beherbergt, um an dieser Konferenz teilzunehmen. E vocês estão recebendo tantos e os hospedando para participar dessa conferência? Der Herr möchte schenken, que o Senhor dass conceda Welle dieser guten Werke bei uns gefunden. Que essa fonte das boas obras seja encontrada em nós. Und dann kommt der letzte Satz von Vers 23. E daí vem a última parte do versículo 23. Und Abraham wurde Freund Gottes genannt. Vers 23. Ja, Ende. Sim. Foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Gott zeichnet, dass auch ihn liebte. Deus mostrou-lhe que também Deus o amava. Weil in einer innigen Beziehung zu Gott gelebt hat. Porque ele vivia numa relação íntima com Deus. Und diese innige Beziehung, die wir zu Gott haben dürfen. E esse relacionamento íntimo que nós podemos ter com Deus. Und diese tägliche Glaubensverbindung zu ihm. E essa relação de fé diária para com ele. Daraus fließen die guten Werke. Daraus fließen die Werke. É dali que procedem as boas obras. Lasst uns Liebe zu Gott haben. Tenhamos amor para com Deus. Liebe zu den Nächsten, zu den Glaubenden, zu der Welt. Amor para com os. Para com os crentes aqui nesse mundo. Und dann haben wir das Fundament, gute Werke zu tun. Então, nós temos colocado a base para boas obras. Acabamos de ouvir, me fez pensar no versículo de 1 João 5, versículo 12. O amor a Deus e o amor aos filhos de Deus, ao povo de Deus. Eu creio que todos nós estamos desejosos de manifestar isso. E aqui nós temos uma dica de como isso se evidencia, a saber, mediante a prática dos mandamentos que vivemos. Diz aqui, então, no primeiro texto, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, os filhos de Deus, o povo de Deus, ele só vai ser ajudado quando ele tiver uma referência. Crentes também precisam de mentores. E eu não ajudo ninguém se eu me alinhar com ele por questões de amizade, por questões erradas. Eu sou uma ajuda se eu estou no caminho da obediência, do padrão aprovado por Deus, e sou uma referência, uma diretriz para que possa ser limitada. É assim que eu estou ajudando ao meu irmão do povo de Deus. um breve comentário. No versículo 24, ele responde a questão perguntada no versículo 14, da qual nós já falamos por diversas vezes, durante a manhã toda, que as duas coisas, fé e obra, andam juntas. Então, a resposta da pergunta do versículo 14, nós encontramos aqui no versículo 24. Eu estava lembrando do... Tem viajado bastante. E queria dar mais um exemplo, hoje pela manhã não temos o exemplo da moeda, mas eu queria dar um outro exemplo. Quando nós viajamos, nós recebemos um ticket. Nesse ticket, quando você vai embarcar, você pega uma parte do ticket e fica com o comissário, e a outra fica com você. Aquela parte que ficou com você não vale mais como passagem, era simplesmente um comprovante de que você já entrou lá e que se sentou. Esse é o valor que tem. Ele não vale para uma próxima viagem. Então, as obras e a fé andam juntas, você tem que fazer parte do mesmo bilhete também. Né? E para falar sobre o amor, que o irmão leu agora há pouco, eu gostaria também de ler uma passagem de 1 João, capítulo 3, versículo 14. É uma passagem que nosso irmão Hugo sempre cita, me permita eu citar. Versículo 14, a segunda parte. Versículo 14. 1 João 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E aquele que não ama não permanece na morte. Verbindung mit dem Wort gerechtfertigt. Com relação à palavra justificar, möchte ich nur noch einmal ganz kurz gegenüberstellen. Ich gostaria de comparar mais uma vez, de uma forma bem breve, die Sichtweise von Paulus und die Sichtweise von Jakobus. A vista de Paulo e aquilo que Tiago está vendo. Ich glaube, dass das wichtig ist, um diesen Abschnitt richtig zu verstehen. É importante isso para entender bem esse texto. Wer Zeit hat, kann sich ja mal eine Tabelle zu Hause machen. Quem tiver tempo, pode fazer uma tabelinha em casa. Eu gosto de tabelas. Auf der einen Seite die Sichtweise Paulus. Então, você faz uma planilha, de um lado você coloca o ponto de vista de Paulo. Auf der anderen Seite die Sichtweise von Jakobus. E do outro lado você coloca a visão de Tiago. Im Blick auf Rechtfertigung geht es bei Paulus Rechtfertigung vor Gott. Quanto à justificação, Paulo vê a justificação, aquela justificação para com Deus. Bei Jakobus geht es im Blick auf Rechtfertigung Rechtfertigung vor Menschens. E, no caso, Tiago trata da justificação diante dos homens. Das Mittel, was Paulus vorstellt, vor Gott gerecht zu sein, o meio que Paulo apresenta para ser justo diante de Deus, ist das Blut, der Tod des Herrn Jesus. É o sangue, a morte do Senhor Jesus. Das Mittel, was Jakobus vorstellt, vor Menschen gerecht zu sein, o meio que Tiago apresenta para ser justo diante dos homens, das ist der Glaube, den wir bekommen haben in Verbindung mit der neuen Geburt. É a fé que nós recebemos relacionada às boas novas. O novo nascimento. Repita de novo. das Mittel, was Jakobus vorstellt, o meio que Tiago apresenta, ist der Glaube. Der Glaube, den wir bekommen haben bei der neuen Geburt, a fé que nós recebemos no novo nascimento. Paulus spricht von Werken, Paulo fala de obras, und er meint Gesetzeswerke. E ele está falando de obras da lei. Und er sagt, Gesetzeswerke retten niemand. E ele diz, obras da lei não salvam ninguém. Jakobus spricht von Glaubenswerken. Tiago fala de obras da fé. Und er sagt, Glaubenswerke beweisen vor Menschen, das ist ein Gläubiger. E as obras da fé comprovam diante dos homens, este é um crente. Paulus sagt, Werke helfen nicht für die Errettung. Paulo diz, obras não ajudam nada para a salvação. Jakobus sagt, Werke sind eine Folge der Errettung. Tiago diz, as obras são uma consequência da salvação. Paulus sagt, wir tun keine Werke, damit wir errettet werden. Paulo diz, nós não fazemos obras para por meio delas sermos salvos. Jakobus zeigt uns, wir tun Glaubenswerke, weil wir errettet sind. Tiago diz, nós fazemos obras porque somos salvos. Wenn man diese Unterschiede vielleicht etwas im Kopf behält, se guardar um pouco essas diferenças na cabeça, dann bewahren wir uns davor, die Dinge durcheinander. Aí nós nos guardamos de misturar as coisas. Da möchte ich gerne nochmal auf Rahab zurück. Auf Rahab. Ah, eu gostaria, agora eu gostaria de voltar a Rahab um pouco. Und vielleicht schlagen wir dazu Josua 2 auf. E talvez nós possamos abrir Josué 2. Da sagt Rahab in Vers 9, Josua 2, Vers 9, ich weiß, der Herr hat euch das Land gegeben. Então em Josué 2, o versículo 9, Rahab diz, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Und sie sagt am Ende von Vers 11, der Herr, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. E ela diz no final do versículo 11, vosso Deus, o Senhor vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Das ist das Zeugnis Gottes über vorhandenen Glauben bei Rahab. Esse é o testemunho über den Glauben, der schon da war. Esse é o testemunho da fé que já existia nela. Ein bereits existierender Glauben. É uma fé existente. Jetzt kommt die Glaubenstat von Rahab. Então já existia a fé e agora vem a atitude, a ação da fé de Rahab. Sie versteckt die beiden Boten. Ela esconde os dois emissários. Dadurch rettet sie ihr Leben. E por meio disso ela salvou sua vida. Und sie findet einen Weg, wie diese Boten ohne Schaden wieder zurück können zu Josua. E ela encontra um meio, um caminho pelo qual esses mensageiros podem voltar a salvo para Josué. Also wieder haben wir den Gedanken, erst die Glaubensüberzeugung von Rahab. Portanto, mais uma vez, nós temos aquele pensamento, primeiro, Glaubensüberzeugung. Primeiro a convicção da fé de Rahab. Und dann die Glaubenstat von Rahab. E depois a obra, a ação de fé de Rahab. Dass sie die Boten entließ. De ela ter auf einem anderen Weg hinaus. Ter conduzido os emissários para fora por um outro caminho. Meine letzte Bemerkung in Verbindung mit Vers 26. E uma última observação com relação ao versículo 26. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist es beim Bibelstudium eine große Hilfe. Se eu entendo bem, no estudo bíblico é um grande auxílio. Wenn man erst versucht zu verstehen, was meint dieser Text. Quando nós primeiro tentamos interpretar o texto. Im Zusammenhang dessen, was dort steht. No contexto daquilo que está escrito ali. Wenn man das verstanden hat, kann man weitergehen und das auf uns anwenden. E depois, tendo entendido isso, nós podemos prosseguir e aplicar a nós mesmos. Wir machen oft den Fehler, dass wir Bibeltexte erklären mit einer Anwendung. Nós fazemos muitas vezes cometemos o erro de explicarmos os textos bíblicos por meio de uma aplicação. Nein, man muss erst verstehen, was meint dieser Text. Não, nós primeiro temos que entender o que está dizendo esse texto. Und dann können wir eine Anwendung machen. E aí então nós podemos fazer uma aplicação na nossa vida. Im Blick auf Vers 26 habe ich den Eindruck. Com relação ao versículo 26, eu tenho a impressão. Jakobus sieht die Sache grundsätzlich, schwarz oder weiß. Sieht was? Er sieht die Sache, das ganze Thema. Tiago vê todo esse tema preto no branco. Er sieht schwarz oder weiß. Ele vê ou preto ou branco. Ele não é daltônico. Es gibt kein Grau. Não existe o cinza. Schwarz oder weiß. Ou é preto ou é branco. Entweder ist echter Glaube mit Glaubenswerken da. Ou a fé é genuína e tem obras de fé. Oder es ist nur ein Glaubensbekenntnis da ohne Werke. Ou é tão somente uma confissão de fé sem obras. Und ein solches Glaubensbekenntnis ohne Werke ist tot. Uma confissão de fé sem obras é morta, como nós já vimos aí. So wie ein Körper tot ist, assim como um corpo ohne Geist, wie es hier heißt. Assim como um corpo está morto sem o Espírito, como diz aqui. Das ist die grundsätzliche Aussage und Bedeutung von dem, was Jakobus hier schreibt. Ja, essa é a expressão fundamental do significado aqui que Tiago está dizendo. Jetzt haben die Brüder mit Recht Anwendungen gemacht auf unser persönliches Leben. E então, os irmãos fizeram acertadamente aplicações para a nossa vida pessoal. Inwiefern mein persönliches Glaubensleben Glaubenstaten hervorbringt. Inwiefern mein Glaubensleben, mein Leben im Glauben, até que ponto, assim, inwiefern, até que ponto é que a minha fé, ela produz obras de fé na minha vida. Und Gott möchte gerne, dass in deinem und in meinem Leben, e Deus gostaria que na tua e na minha vida, dass da eben Glaubenswerke hervorkommen. Que apareçam aí obras de fé. Jetzt müssen wir aufpassen. E agora nós temos que cuidar. Stellt euch bitte einmal vor. Imagine. Da ist ein Glaubenswerk, eine Glaubenstat, die ich tun sollte. Existe aí uma obra de fé que eu deveria fazer. Und ich mache einen Fehler, ich lasse dieses Werk, ich tue es nicht. E eu cometo uma falha, eu não faço. Bin ich jetzt kein Gläubiger mehr? Deixei de ser crente? Nein, das meint Jakobus. Não é isso que Tiago está dizendo. Und jetzt merkt ihr den Unterschied vielleicht zwischen Anwendung. E agora nós vemos a diferença, talvez, entre aplicação und der grundsätzlichen Bedeutung dieser Stelle. E o significado fundamental dessa passagem. Jakobus sagt, wenn jemand nur ein leeres Bekenntnis hat, Tiago diz que se alguém tem uma confissão vazia, outro, und es nie ein Glaubenswerk gibt, e nunca se vê uma obra de fé, dann ist dieser Glaube tot. Então, essa fé é morta. Das müssen wir aber unterscheiden. Então, isso nós temos que conseguir diferenciar. Wenn wir das auf uns anwenden, quando nós aplicamos para nós, und ich sehe einen Bruder, der ein Glaubenswerk vorbeigehen lässt, e eu vejo um irmão que deixa passar em branco uma obra da fé. Dann kann ich nicht sofort sagen, kein Glaubenswerk, er ist nicht gläubig. Eu não posso afirmar, nenhuma obra de fé não é crente. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich sagen möchte über den Unterschied. Eu espero que tenham entendido o que eu quis dizer sobre a diferença zwischen der grundsätzlichen Bedeutung dieser Stelle sobre o significado fundamental dessa passagem und zwischen der Anwendung auf uns. E quanto à aplicação para nós. Gott hat ein hohes Interesse daran, Deus tem um elevado interesse, dass wir Glaubende gute Werke betreiben. De que nós, crentes, façamos boas obras. Glaubenswerke, aus Glauben Werke betreiben. Obras de fé, obras provenientes da fé. Titus, Paulus sagt in Titus Brief, wir sollen eifrig sein. Paulo diz na carta a Tito que nós devemos nos esforçar, damit wir deutlich, welches große Interesse Gott hat. Dessa forma fica claro o imenso interesse que Deus tem. Einen letzten Vers dazu aus Titus 2. Então, um versículo de Tito 2. Os versículos 13 e 14. Tito 2, 13. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Jesus hat sich selbst gegeben. Senhor Jesus se deu a si mesmo. Alles hat er gegeben. Tudo ele deu. Er ist gestorben für uns. Morreu por nós. Und das hat getan, damit ein Eigentumsvolk bekommt. E ele fez isso para que tivesse povo seu, posse sua. Und auf diesem Eigentumsvolk soll ein Stempel sein. E sobre esse povo seu colocasse selo, carimbo. Und auf diesem Stempel steht, e nesse carimbo está escrito, eifrig in guten Werken. Zeloso em boas obras. Wenn wir das mitnehmen könnten aus dieser Konferenz, se nós pudéssemos levar junto para a nossa vida isso, dessa conferência, wir haben vielleicht alle empfunden, das Thema war ja nicht ganz einfach. Nós, talvez todos tenhamos percebido que o tema não foi muito simples. Aber Gott möchte uns ermutigen, mas Deus gostaria de nos motivar in einem festen Glaubensverbindung zu leben, de vivermos num relacionamento de fé firme, und dass unser Leben geprägt ist davon, e de que nossa vida seja caracterizada disso, dass wir Glaubenswerke betreiben, de que nós também efetuamos obras de fé, aus Liebe zu Gott, por amor a Deus, und zum Nutzen und Segen der Menschen um uns herum. E para o proveito e bênção das pessoas à nossa volta. Und insbesondere zum Nutzen der Brüder und Schwestern, die an unserer Seite. E em especial para o proveito da irmandade à nossa volta. Assim concluímos esta bela conferência.